Boteco Gato Pelado deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A cidade vai mais longe. Mais longe. Pra ficar cada vez mais perto de você. Audiência máxima em toda a região. E no mundo todo, através do site. Ou através do nosso aplicativo na Play Store. Uma audiência que não para de crescer. Que não para de crescer. Músicas, músicas, promoções e retorno imediato ao anunciante. O motivo da nossa liderança é você. ZYK 277. Rádio Cidade AM 1550 kHz. Emissora afiliada à Rede Cidade de Comunicação. Capão do Leão, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Cidade e a hora certa. 10:03. Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor. Feliz Natal! É o que deseja a barbearia do Diguinho. Cortes sociais, degradê, platinado, barba desenhada e muito mais. WhatsApp 981372833. Instagram dig_nho2019. Barbearia do Diguinho deseja a todos boas festas. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia. Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é a presença de amigos e uma família feliz. É o que deseja toda a equipe do Comercial Parque Fragata, de segunda a sexta, das 7 às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, das 7 ao meio-dia e das 16 às 20 horas. Rua Alexandre Gaston, 930. WhatsApp 991143030. Comercial Parque Fragata deseja a todos boas festas. Asvera PWT, empresa especializada em clipcords e cabos de áudio, fabricação e manutenção em geral. Peça um orçamento através do nosso WhatsApp 53984163878. Asvera PWT, não vendemos produtos, e sim, garantia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Igreja Deus seja louvado. Cultos quartas e sábados a partir das 19h30. Avenida Imperador Dom Pedro I, 2394. Para você que quer eternizar na sua pele uma lembrança, uma homenagem, uma arte, existe o lugar certo. 288 Tatu. Qualidade e segurança para o nosso cliente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 53984177907. 288 Tatu. Eternizando momentos em forma de arte. Cidade. Cidade. Cidade. Cidade. Cidade. Asvera PWT, empresa especializada em clipcords e cabos de áudio, fabricação e manutenção em geral. Peça um orçamento através do nosso WhatsApp 53984163878. Asvera PWT. Não vendemos produtos, e sim, garantia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Igreja, Deus seja louvado. Cultos quartas e sábados a partir das 19h30. Avenida Imperador Dom Pedro I, 2394. É sucesso, é sucesso, é cidade. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só cidade. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Se é sucesso, toca aqui. Cidade. ZYK 277. Cidade. Rádio Cidade AM 1550 kHz. Emissora afiliada à Rede Cidade de Comunicação. Capão do Leão, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Cidade e a hora certa. 11:02. Cidade. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. É o que deseja o Boteco Gato Pelado, que fica na Praça Dom Antônio Zátera, número 77, entre a 15 e Anchieta. De segunda a sexta, das 14 à meia-noite, sábados e domingos, das 19h30 à meia-noite. WhatsApp 984680525. Siga-nos no Instagram, @boteco.gatopelado. Boteco Gato Pelado deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.